sucesso. Falo sério, eu te quero. Meu desejo é te ter. Te espero, te venero. Minha fantasia é você. Eu sei aonde estás. Sei que tem um outro alguém. Mas eu espero por você aqui, meu bem. No mesmo lugar, já faz um ano te esperando. Com a dor e a saudade me matando. Pouco a pouco estou morrendo. Cama vazia chama por você. Escuta a voz de quem te ama. Volta pra nossa cama. Lembrando esse amor que me faz sofrer. Vou buscando a felicidade longe da maldade e vem de você. Anda X32, uma explosão. Momentos que vivemos, culpando o sentimento que me faz chorar e me faz sofrer por você. Tô tentando pra ver se esqueço de você. Tô lutando contra esse amor que me faz sofrer. Tô lutando contra esse amor que me faz sofrer. Tô buscando a felicidade longe da maldade que vem de você. Banda X32. Primeira vez, o tempo passou, fiquei vidrado e louco de amor por você, por você. um irmão. X32, uma explosão de sucesso. Mas era um sonho e acabou. Por onde anda o meu amor? Já chorei, já gritei pelo nome dela. Por onde é que anda ela? Por onde é que anda ela? Coloquei nos jornais até a foto dela pra me saber. Amor, vem me tirar do sufoco. Você se foi, eu fiquei louco, louco, amor, louco. Volte, amor, precisamos conversar. Você precisa ficar. Fique, amor, fique, amor. Não consigo mais tirar você da minha cabeça. Sinto os pés fora do chão. Volte, amor, vem me tirar do sufoco. Você se foi, eu fiquei louco. Louco, amor, louco. Volte, amor, precisamos conversar. Você precisa ficar. Fique, amor, fique, amor. Te espero, sei que sabe. que temos pra hoje é saudade. Perder de vez,

vai mudar. Só pra te dar prazer, troco meu jogo por novelas, meu futebol por 100 mil rosas amarelas. E com a cabeça, sempre que eu esqueço, um dia e um mês, o primeiro beijo. E no banheiro, sempre reclama o meu jeito de menino, e que só te ama. Meus sentimentos não se enganam. Você não pode saber, e sou nada sem você. E se você partir,

desejo que é pra gente sonhar. Eu gosto de fazer o amor bem gostoso, sem tempo pra gente se acabar. Se você me quer, fique sabendo que eu gosto, pra não se arrepender depois da gente se perder. Se você me quer, fique sabendo que eu gosto, pra não se arrepender depois da gente se perder. Desejo de me agarrar, um amor sem fim e um sonho se realizar. Quero ter seu olhar e só falta me falar. A vontade de estar junto a ti, um desejo de me agarrar, um amor sem fim e um sonho se realizar. Para os seus pés o mito tudo é demais, não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Para o seu desprezo me tortura demais, não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Você me deu desprezo, posso merecer. Você me deu desprezo, posso merecer. O dia o mesmo desprezo voltará para você. Se prega, você vai se amarrar. Cisca varejeira, eu quero ver você dançar no balanço desse brega. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Mas que um dia pare de pensar. Se seu amor eu vou ficar nas nuvens, não me deixa meu bem, não me ilude. Vem me abraçar e aquece o meu coração. Não me deixe nessa solidão, e acende o fogo dessa paixão. Só quero te amar, não importa essa. essa emoção. Banda X32 ao vivo. Seja de frescura, vem logo me amar. Se você sabe, sou louco por ti. O nosso romance nunca vai ter fim. Um amor assim não pode se acabar. Seja de frescura, vem logo me amar. Cissa, cissa. Vem cá, meu bem. Cissa, cissa. Vem cá, neném. Cissa, cissa. Vem cá, meu bem. Cissa, cissa. Vem cá, neném. O nosso romance nunca vai ter fim. Um amor assim não pode se acabar. Cheio de frescura, vem logo me amar. Assista, você sabe, sou louco por ti. O nosso romance nunca vai ter fim. Um amor assim não pode se acabar. Vem! Cissa, cissa. Vem cá, meu bem. Cissa, cissa. Vem cá, neném. Cissa, cissa. Vem cá, meu bem. Cissa, cissa. Vem cá, neném. Cissa, vem cá, meu bem. Cissa, cissa. Vem cá, neném. Cissa, cissa. Vem cá, meu bem. Cissa, cissa. Vem cá, neném. Tocando pistão, eu dançava lambada. Ah, baila meu amor, é o espírito da dança que faz você dançar, dançar e não cansar os pés. Ah, baila meu amor, é o espírito da dança que faz você dançar, dançar e não cansar os pés. Ah, rebola e dança pra mim, aí é bom demais, amor, eu nunca dancei. Sei, sei, sei, sei, sei. Rebola e dança pra mim, aí é bom demais, amor, eu nunca dancei. Sei, sei, sei, sei, sei. Ah, eu nunca dancei. Ai mulher, eu me encantei, ai mulher, sou louco por ti. Que mulher, me apaixonei, amei o seu amor. Ai mulher, eu me encantei, ai mulher, sou louco por ti. Que mulher, me apaixonei, amei o seu amor.